Passei o dia inteiro fazendo fitinha, esperando o vento chegar pra empinar minha pipa daquelas bonitonas. Que maloqueiro sabia que esperte pra laçar como perito em um kart na lata enrolada. Três carretel, nem boi, pros pássaros dominava o céu com cerol feito de lâmpada fluorescente, rodeado de pivete querendo minha patente. Brincadeira da hora, também arriscado. Já vi motoqueiro com o pescoço cortado, moleque que tomou choque na rede elétrica, o que caiu da laje, espatifou nas pedras, entre outros casos como o meu que eu vou contar. Pobre não tem playground, brinquedos pra brincar, só pega, pega, esconde, esconde. E outras que você conhece, mas toma cuidado, disciplina, moleque. Por causa de um erro, quantas coisas eu perdi, mas uma coisa eu aprendi: pensar antes de agir. Por causa de um erro, quantas coisas eu perdi, mas uma coisa eu aprendi: pensar antes de agir. Cansei de sair na mão, já dei e tomei latada porque me cortou na mão. O otário reclamava só porque era brabão, queria tomar minha linha. Sacou do oitão, sumi feito um ninja, não seguiu. Não sabe laçar. A regra da favela, pipa no céu, não tem dono e já era. Só relei. Passado algumas horas, acho que se arrependeu, foi devolver os bagulhos, nessa que se fudeu. Já fui atirando de dentro do portão, estava num ódio imenso que descarreguei. É munição, é pro CV. Entendi. Cabeça quente, o que resulta? Uma besta matou, outra morreu. De quem é a culpa? Minha própria mulher, com medo de mim, me delatou. Pego de surpresa pelos homens, condenado pelo promotor. Tirei 8 na direta e 4 em condicional. Paciência, domínio próprio, muito pra frente, acaba mal. Por causa de um erro, quantas coisas eu perdi, mas uma coisa eu aprendi: pensar antes de agir. Por causa de um erro, quantas coisas eu perdi, mas uma coisa eu aprendi: pensar antes de agir. Por causa de um erro, quantas coisas eu perdi, mas uma coisa eu aprendi: pensar antes de agir. Por causa de um erro, quantas coisas eu perdi, mas uma coisa eu aprendi: pensar antes de agir. Aí molecada, vamos continuar tirando um lazer, mas sem perder a esportiva. 2000 e lá vai cacetada. ZAP.